Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que grande privilégio que nós temos ao ler a palavra do Senhor, capítulo a capítulo, e hoje, particularmente, estamos lendo o penúltimo capítulo do primeiro livro de Samuel. Então, capítulo 30, 1 Samuel, capítulo 30. Depois você vai encontrar no blog também esse registro dessa devocional. Hoje é um capítulo mais histórico, que vai falar sobre cidades que Davi distribuiu. Davi divide e distribui os despojos das cidades que ele venceu. Então é um capítulo mais histórico, mas já nos preparando para o final desta leitura, onde 1 e 2 Samuel estão separados, muito provavelmente, muito, muito, muito provavelmente, originalmente, esses textos faziam parte de um livro só. Os livros de 1 e 2 Samuel formavam um único livro, um único sefer, né? Um único rolo. Então, as informações que nós temos, e vamos dar mais uma vez quando começarmos 2 Samuel, dizem respeito igualmente em 1 e 2 Samuel. Que alegria, que possibilidade, que privilégio, que gratidão que nós temos diante do Senhor de poder lermos a Bíblia em unidade, juntos, para a glória do Senhor. Eu tenho pedido oração por vários nomes, continuo pedindo esses nomes e me lembrei também de pedir para o irmão Siqueira. Irmão Siqueira, da Igreja Metodista, lá no Jardim Satélite, em São José dos Campos. Ele também está em processo de recuperação, é um grande parceiro da obra missionária, é administrador e tem uma visão missionária abençoada. Então, a ele, a sua esposa, a Bia, agora sua sogra também, morando juntos. Nós louvamos a Deus por toda a família e peço a vocês, continuem orando pelos motivos que nós temos levantado. São muitos motivos, não dá para mencionar todos. Me lembro da pastora Renilda, lá na região da Amazônia. São muitos pedidos. Então, só peço que você não esqueça de orar, não deixe de orar, desde as pessoas mais próximas de você, a sua família, seus familiares, a sua igreja local, seu pastor, sua pastora, líderes da sua igreja, em geral, cada denominação tem uma nomenclatura. Então, liderança em geral da sua denominação e orando também por outras denominações. Esse trabalho começou, na verdade, sem a pretensão de fazer devocionais bíblicas, começou como gratidão e resposta às orações dos irmãos que faziam por nós enquanto estávamos hospitalizados. Isso já vai há 5 anos e meio, na verdade, começou a ser ministrado em novembro. Então, Nós estamos em abril, 5 anos e 5 meses desde que nós começamos a ministrar, mas a enfermidade naquele momento já tinha avançado um pouquinho. Então, mais de 5 anos e meio, os irmãos abriram um grupo, oraram pelo nosso restabelecimento e depois eu comecei a enviar uma meditação, pois da recuperação, uma meditação, e demos continuidade, com gratidão a Deus, demos continuidade e já vamos para 5 anos e meio, aí pode arredondar, 5 anos e meio fazendo esse trabalho capítulo a capítulo. Muito bem. Vamos ler hoje o capítulo 30 de 1 Samuel, penúltimo capítulo desta divisão. Na verdade, originalmente, esqueça essa divisão. Essa divisão é mais nossa. O texto hebraico, os principais rolos foram encontrados e esses rolos têm, tanto no primeiro livro de Samuel como no segundo, uma sequência. Só que essa primeira parte é uma parte que trata da mudança, né, do sistema de juízes para a monarquia, com Saul o primeiro rei. E depois, em 2 Samuel, nós vamos ver o reinado de Davi. É um texto maravilhoso e que nós, se o Senhor permitir, começamos a semana que vem, mas a prioridade será voltar a Isaías, ao profeta Isaías, e a pastora Margarete deve dar continuidade, não havendo nenhum problema, deve dar continuidade a profecia de Isaías. Ela já ministrou 2 capítulos e estamos nos preparando para ter Isaías sendo ministrado e segundo Samuel, para você ter uma sequência do que vai acontecendo. Tá bom? O dia que ela não puder ministrar Isaías, aí eu ministro segundo Samuel. Muito bem, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. É um capítulo histórico, é um momento de divisão das terras, do despojo, da guerra, e nos prepara para o final desse primeiro bloco, ou primeiro livro de Samuel. Vamos ler a devocional que nos foi enviada pelo irmão Everson, hoje, e equipe de abertura. Ele diz assim: eu sei que você é forte, mas o forte também chora, sente medo e fica cansado. Eu sei que há momentos em que você se sente fraco, e nesses momentos o que você mais precisa é de cuidado e atenção. Nunca se esqueça que você sempre terá um Deus que te ama e cuida de você. Dele vem a sua força e com ele você nunca estará sozinho. Seja forte, mas quando precisar renovar suas forças, saiba que tem um Deus que está contigo e te faz forte para seguir firme na direção das vitórias em sua vida. Eles nos desejaram bênção, nós desejamos também uma boa noite, um dia abençoado amanhã para eles e para todos os irmãos e irmãs. Muito bem, vamos fazer a leitura agora do capítulo 30, penúltimo capítulo do primeiro livro de Samuel. Eu ainda volto a dizer, na abertura de 2 Samuel, que eles tratam de um único texto originalmente, tá bem? Aí eu volto a falar isso com vocês. Mas vamos pensar em bloco agora. Estamos encerrando mais um livro da Bíblia. Faltará só mais um capítulo. Davi vence os Amalequitas, versículo 1. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os Amalequitas haviam atacado o Neguebe, devastando e incendiado a cidade de Ziclague. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, Ainoam, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Yahvé, o Senhor, seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Rogo-te, traz-me depressa o efod. O efod é o colete sacerdotal. Então ele pediu: traga-me depressa o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porquanto cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no caminho, no campo, e o trouxeram a Davi. Ofereceram-lhe pão, que ele comeu, e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos e dois cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Dois detalhes aqui. Primeiro, um detalhe culinário, só para você saber um pouco do que o povo de Israel e o povo do deserto comia, né? Então, o texto fala de um pouco de massa, de figos secos, de cachos de passas. E até hoje, muita gente lá no Oriente Médio come muito disso, e há muita gente no mundo que gosta desses alimentos. muita gente que se delicia com figos secos. O segundo detalhe é o tempo. Nunca se esqueça, em toda a leitura bíblica, nunca se esqueça que o valor das letras e palavras em hebraico também tem uma representação numérica, ou a representação numérica no hebraico, dos numerais, geralmente trazem consigo, pela tradição hebreia, um conteúdo. E três é um número muito importante nessa tradição, porque representa a virada da história. Onde você vê isso, virada da história por completo? O texto clássico que vai trabalhar isso é o livro de Esther. Em Esther, isso vai ficar demonstrado já desde o Antigo Testamento, e nós já passamos na leitura de todos os livros que fizemos por esse número 3 e pelo seu significado de mudança de uma situação, de transformação, de mudança da história, de uma situação histórica dramática para uma renovação de forças, para uma transformação. E você agora vai lá para o Antigo Testamento e vê que o Filho do Homem ressurge ao terceiro dia. Então aí ele consuma de vez o significado desse conteúdo representado pelo numeral 3. É a virada completa da história, ou seja, aonde houve morte. Agora, a partir da ressurreição de Jesus, pode haver vida para todo aquele que nele crê. Diz assim na parte B: pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento, nem bebido água. Ora, alguém nessa situação está precisando de ajuda, de alimentação, porque senão vai vir a óbito, vai falecer com o passar dos dias. Mas com a chegada de Davi diante desse moço, a situação se inverte. E quando se inverte? Se inverte 3 dias e 3 noites depois. Então, olha, tem um conteúdo aí. Qualquer hebreu, qualquer judeu sabe esse conteúdo, e já lendo que havia 3 dias e 3 noites que ele não estava provando água e agora passa a provar, já entende. Para nós é que isso precisa ser explicado, né? Nós ocidentais. Muito bem, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento, nem bebido água, ele precisava de uma mudança completa na história dele. Davi lhe indagou: a quem pertences e de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Veja, ele foi abandonado quando ficou doente 3 dias antes. Nós invadimos a terra dos Quiretitas, a região sul de Judá, e o território das famílias de Caleb, e incendiamos toda a cidade de Ziclague. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás, nem me entregarás às mãos do meu senhor, senhor aqui com letra maiúscula, ele devia ser um escravo, né? Ou um servo de uma pessoa. e te conduzirei até eles. Então levou-os até onde se achavam, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo, festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Eles haviam ferido tanto os filisteus, onde Davi esteve 1 ano e 4 meses, e a terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Veja, a situação se altera por completo depois do encontro com Davi. 3 dias e 3 noites depois, ele que já tinha ficado, quando o senhor dele, ou o dono dele, porque havia escravatura, percebeu que ele estava doente, o abandonou. E ele ficou, então, abandonado e doente. E aqui a história toda muda. Davi os atacou de surpresa, versículo 17, e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Mudança completa. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou suas duas esposas. De modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados, e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante do outro gado e exclamavam: "Esse é o despojo de Davi." Era uma frase de triunfo, de vitória. "Este é o despojo de Davi." Versículo 21. Interessante também na narrativa, se você observar desde o início, estamos falando de uma sociedade totalmente patriarcal, mas nesse capítulo, há em alguns outros capítulos, né, da Bíblia, você percebe na hora da narrativa a expressão dos homens e das mulheres, dos filhos e das filhas. Lá atrás, estamos falando de 3.000 anos atrás, já uma narrativa com linguagem inclusiva. Interessantíssimo, vanguarda para a época e vanguarda até os dias de hoje, onde isso ainda precisa ser totalmente consolidado. Avançando, versículo 21, Davi divide os despojos, né? Então Davi foi ao encontro dos 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, e tiveram que permanecer junto ao ribeiro de Besor. Eles saíram para aclamar Davi e aos soldados que estavam com ele. Ao se aproximar com sua tropa, Davi o saudou. Mas alguns homens avarentos e de mau caráter que tinham ido com Davi protestaram: "Visto que eles não vieram conosco, é justo que nada dos despojos que conquistamos deve ser entregue, exceto a cada qual sua mulher. Devolva então a mulher e seus filhos, que os recebam e se vão." No entanto, ordenou Davi: "De modo algum." Eles eram de mau caráter, né? Então Davi diz: "No entanto, eu ordeno de modo algum, irmãos meus. Não agireis assim com o que nos deu Yahvé. O Senhor nos protegeu e entregou em nossas mãos todos os assaltantes que vieram contra nós. Quem com sensatez concordaria com o que estáis desejando? Afinal, como se diz, a parte do que desceu à guerra é a parte do que ficou zelando pelas bagagens. Faça-se, portanto, a divisão equitativamente. Mais um detalhe para observar a postura de justiça de Davi. Né? Um homem segundo o coração de Deus e justo, bom caráter. Versículo 25. Davi fez desde des fez, perdão. Davi fez desse princípio um decreto e uma ordenança específica para Israel desde aquele dia até hoje. Hoje aqui, irmãos, é até o momento que o livro de Samuel foi escrito, né? Foi concluído, não é até hoje, 2025, até aquele momento quando o livro foi encerrado, segundo Samuel. Desde aquele momento, o decreto valeu até o final do livro de Samuel. Quando Davi chegou a Ziclague, versículo 26, enviou parte do despojo de guerra como presente aos anciãos de Judá, seus amigos, segundo as suas cidades, com essa mensagem: aqui vai um presente para vós do que foi tomado dos inimigos de Yahvé. Só outra última paradinha. Irmãos, irmãs, todas as cidades mencionadas nesse capítulo 30, todas as cidades mencionadas nesse capítulo 30 acham-se na região do Neguebe, ou, em hebraico, a sonorização, o acento vocálico é Negev, como se fosse um V, também em português, né? Não é Negev, ou para eles é Negev. Negev, com sonorização, com acentuação vocálica para um V de vaso. Então, todas as cidades acham-se na região do Negev, grande área ao sul da Palestina, desde Berseba até a região montanhosa da Península do Sinai. Embora Davi estivesse refugiado na terra dos filisteus, mandou repartir o despojo de guerra entre os líderes, entre os anciãos de Judá, como uma expressão de agradecimento pela hospitalidade, pela cooperação. É um bom caráter, né? Reavivando um preceito da Torá, da lei. Torá é lei, que já havia sido esquecido. Confira esse preceito no versículo 24, Números 31, 27 a 47, Josué 22, versículo 8. E assim, Davi pavimenta com ações práticas de justiça o caminho para sua posterior aclamação ao trono de Judá. Nós vamos ver em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1 a 4, mas você já pode ver antes. Então, todas as cidades são da região do Negev. E Davi distribui pelos anciãos, pela liderança. Na hora, às vezes, de distribuição, uns querem dividir para um, outros para outro, mesmo entre nós. E convém aos santos agir de modo diferente, entender a importância de todos os ministérios na igreja. Todos os dons e todos os ministérios, e contemplar a todos. Todos e todas devem ser contemplados e contempladas. Finalizando, irmãos, a nossa devocional, versículo 27. Aos de Betel, aos de Ramote do Sul e aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Sifmote e aos de Estemoa, aos de Racal, aos das cidades dos Jerameelitas, e aos das cidades dos Queneus, aos de Orma, e aos de Corassã, e aos de Ataque, e aos de Hebron, e aos de todos os lugares que Davi e os que o seguiam costumavam passar. Que Deus abençoe a todos nós. Na hora da divisão dos despojos, que Deus nos agracia, contemplemos a todos e todas com o seu dom e com o seu ministério. Percebamos também a beleza literária de como eles trabalham o conteúdo e o numeral. Um conteúdo e um numeral. Percebamos outra beleza de vanguarda, hoje, de vanguarda, ainda mais naquela época, a linguagem inclusiva, falando tanto de homens como de mulheres nessa vitória de Davi sobre os amalequitas. Que Deus nos abençoe a todos e todas, e que sejamos todos e todas abençoados em nome de Yahvé, o nosso Senhor. Fica faltando agora compartilhar com vocês o último capítulo de 1 Samuel, capítulo 31. Que o Senhor nos permita fazê-lo. E a minha intenção é fazer amanhã, mais cedo. Espero que muitos ouçam hoje mesmo, ou ouçam depois no blog, fazer mais cedo, para que depois da semana que vem possamos ter Isaías, como profeta Isaías, como protagonismo do próximo bloco, e também dar sequência ao livro de Samuel. Que o Senhor nos abençoe e guarde. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.